Deus é porta, existe um preço. Não se engane, Deus é porta do seu reino. Salve está quem entra no reino. Salve está quem entra no reino. Para entrar, sente Deus sem medo. Para entrar, Jesus, seu reino. Só volta ao pó, Deus não tem preço. Salve está quem entra no reino. Jesus é o Salvador, eu tenho fé, guerreiros. Na luz desse homem, ressuscitado é fonte. Dá suporte para os que escolhem. Basta ter fé, na luta não está só. Livre a vida, escolha o que é melhor. Escolha a vez e faça o que é melhor. Até seu passaporte com Deus é bem melhor. Seja leal na fé, que verás o céu. Terás resposta do amor fiel. Não seja réu, largue o pó. Largue esse vício, largue o pó, pó, pó. Largue o rei daqui, largue o rei de lá. Largue o rei dos tontos, dos burros idiota. Enfrente o mundo inteiro e busque o seu troféu. Faz suas trombetas no reino do céu. Salve está quem entra no reino. Para entrar, Deus é porta, existe um preço. Não se engane, Deus é porta do seu reino. Salve está quem entra no reino. Salve está quem entra no reino. Para entrar, sente Deus sem medo. Para entrar, Jesus, seu reino. Só volta ao pó, Deus não tem preço. Eu se eu tivesse aqui, amei aqui. Minha mãe me sentia mais feliz. Não tive pai, talvez menos rancor. Todo dia não mais, tanta dor me deixou, não me quis. Vi tudo muito triste, lágrimas corrói. Dá licença, eu te amei, dá licença. E não lutou por mim, não me amou, eu não vi. Só sei que briguei, lutei muito. Tanto faz, se de mim não teve um só orgulho. Não vi, você meu pai, esteve sempre longe, aqui sofri demais. Olha o mundo hoje, é triste ver esse caos. Aqui só tem ódio e dor, sou mal. Cadê o amor se não deram amor? Vocês querem amor e só exerce o mal. Salve está quem entra no reino. Para entrar, Deus é porta, existe um preço. Não se engane, Deus é porta do seu reino. Salve está quem entra no reino. Salve está quem entra no reino. Para entrar, sente Deus sem medo. Para entrar, Jesus, seu reino. Só volta ao pó, Deus não tem preço. Chega, viver da vida e seus fracassos. E aprenda, jogue a fraqueza. Tenha certeza, Deus vale a pena. Sou crente até o fim, sou igreja. Sou luz, sou do bem, Deus é benção. E se quer me ferir, dá licença. Sou novo soldado, nova história. E quem quiser mudar, sente Deus, alcance a glória. Vai voar com os anjos em volta do sol. Na guerra, leia a Bíblia, fé, acende o farol. Boladão, você tem que orar. Ore sempre que a frustração vai passar. Boladão, o crente ora e insiste. Determine, lute, busque, jejue. Até o fim, ore e seja forte. Não descanse, o crente contra Deus, sim. Salve está quem entra no reino. Para entrar, Deus é porta, existe um preço. Não se engane, Deus é porta do seu reino. Salve está quem entra no reino. Salve está quem entra no reino. Para entrar, sente Deus sem medo. Para entrar.